3-0. Alô, passada 2230, Livrana, te escuta. Passada 2230, detecta uma alfa, reportando a Juliette. Passada 2230, pela alfa 2230. Obrigado, decolagem vista no 0, vento no 70 graus, 07 nós. Está 9903, agora de qualquer. 9903. Sim, 9903. Guarda. 4-1-6-1-4-1. Antes da Juliette, 2-2-3-0, passarelo. Juliette 2230. Passarela 2230, 30 ingressando a Juliette, remoto 14. Juliette, remoto 14, 2230. Solo Salvador, boa tarde, Gourmet 00, tem informação Tango, solicito autorização Natal. Gourmet 00, informação Tango, mais forte. Aguarda. Para o táxi 3805, com 138 a bordo, 4 horas. Galeão é o alternado. 26, formação Sierra. Tripe 626, identifique, Rui Bonf, chegada Bonf, ajuste 1014 agora. Identificou, Prod Bonf, 5626. Oceano 41, ajuste agora 1014. 1014, 1041. Na curva direita, corredor Shell, 2733. Só para confirmar o voo no 924 após a passagem do táxi na nossa retaguarda, esse que está iniciando, a gente pode iniciar também? Não tem problema. João, no 924 após a passagem do 223, no lugar da TAM, a sua retaguarda autorizada inicial pushback, estamos vamos para táxi. Certo, após a passagem do Airbus 310 da TAM, a gente vai iniciar. João, no 600.cópia. No 600.cópia. 41 sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, 641. Saída Pulca, transição de pá. Controle 120 decimal 8, transponder 5404. Desça para 2000, ajuste 1014, pro ILR. Turno 2014, o chamar 6210. Turno 600, cotejamento correto, transponder para diversamente. 600. Se ajudar, pode voar, dona. Não tem problema, não. Pode continuar aí na sua chegada. Mantenha o perfil 641. Era 2733, no controle, frequência 1208. 1208, força aérea 2733. Era 2733. Boa tarde. Força Aérea Brasileira 2733. Este é o controle Salvador. Meu cordial, consiga. Afirmativo, comandante. Estamos aqui agora no Axé, o lindo corredor Axé da Bahia, passando agora o farol de Tapã. A intenção é seguir aí até o farol da Barra. Positivo. Prossiga pelo litoral e fábrica através do farol da Barra. Tomarei através do farol da Barra 2733, se possível. Coordenar a partir do farol da Barra, a gente acender para 5000 na praia de Veracruz. A gente vai aguardar o cruzamento da Bahia de Todos os Santos, porque eu tenho a princípio três aeronaves chegando a sudoeste para chegar da Mari. Ok, tá certo, 2733, já mantendo então meu pé até o farol da Barra e lá vai chamar. Chanel 62, 900, acertando o pequeno desvio. para 035, 10 milhas. Livre. 5171 é o responder 2080 ao controle, de 4089. Costume passando o 150 direto entre o 150? Sua companhia. Ente Duna 2024, chinelo 6320. Boa, vai ser a 2230 para lembrar a formação, já pode ação então. Livre. Livre, meu 141. 05. Salvador, Chanel 6320, só para confirmar, estou voando Duna, descendo para 2000. Confirmo sim, capitão, está seguindo o 210 da sua companhia. Gente, graças. Decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 13 nós. Nível de decolagem, 3805. Ciente. Total na escuta. Total na escuta de solo? O total 9903 está pronto, né? Está na sua escuta. A IS informou que essa CHG houve um erro na apresentação da CHG e pediu alguém da empresa para entrar em contato com a IS Salvador. Tem um ativo IS Salvador, vai entrar em contato, ok? Salvador, Chanel 6320, vai fazer um pequeno desvio à esquerda, já volta para a roda. Livre! Chanel 6315. Eu sigo a Chanel 6315. 360, Guarulhos. Gente da Tango, Chanel 6315. Até da Tango. Chanel 6315, autorizado Guarulhos, sempre de voo 360. Pista 90, curva direita, saída da El, Leva, Bridge. Interceptor piso 16, controle 1-20.8, transponder 5440. Já próximo, você quer 6210. Oceano 141, está autorizado a aproximação ILS. Ok, autorizado LS 6141. Está um belo arco-íris aqui na Baía de Espírito Santos. Pena que eu não possa ver. Zulu 16. 1208 é o controle, 5440 nosso transponder. Posicionamento 315, posicionamento correto, estamos prontos para pushback, funcionamento. Chamará nessa, pronto, pushback, parabéns. Este é o controle, Salvador, meu cordial. Contato, radar estabelecido, passa 2100, gire à direita, Rui Leda, após Leda Bridge. Direita Leda, Leda Bridge, 3805. Glorioso Salvador. Centímetro no 0 no 4. Ano 0 no 4 no 15, direita índia, 18,6 no ajuste, na torre, o voo 1924. Então 3216, após a passagem do Boeing 737 da sua retaguarda, autorizado inicial pushback, sem contra-ataque. Gente, após o Boeing, está autorizado pushback 3216. Piloto, aí depois vai retornar então para o circuito de tráfego de Veracruz. Ah, ok, positivo. Vamos subir então para o 050. Ok, muito grato, está subindo para o 050, 2733. Salvador 6141, localizador Campo Avisto. 7141 em aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. Reduzindo, obrigado, uma boa tarde, 1141-86. Boa. Correu algum 1924, boa. 1924, autorizado na linha decolar pistão 0, vento 110 graus, 09 nós. Autorizado na linha decolar com 1924. Salvador, boa tarde, 6141. 2 milhas e meia do externo. Senhor 6141, puxando aproximação, reposte, 3 pouso baixado e travado. Bota lá, 6141. Tem boa visibilidade à frente? Afirmativo, 6210. Gire à direita, voe Simbra. Direita, Simbra, 6210. Trip 5626, ponto ideal, descida. Desça para 5000, ajuste 104. 5004, 5626. Amigo 1394? Afirmo. Falou 394, autorizado. Pushback, chame pronto para ataque. 7 para ataque, 0394. Solo, solo da passagem 2230. Consiga passagem 2230. Paciente da Tango, por gentileza, 200 para Vitória da Conquista. Passagem 2230, autorizado. Vitória da Conquista, nível de voo 200. Pista 10, curva direita, saída Arco, direto Vitória da Conquista. Controle 120.8, transponder 5426. Autorizado 200 para Conquista, decola da 10, curva direita, Arco, DCT, após. 208-5426, 2230. Passarela 2230, posicionamento correto, estamos pronto para pushback acionamento. Chamaremos. Para posicionamento do trip 5489, posição 343. E pista no 0, vento 120 graus, 1 no Oeste, que negava 0 no 4. Leve pouso no 0, Xerém 6141. 1 leve 24, decolar 202, no controle 1208. 1208, Goro 924. 193, autorização 340 para o Galeão. São 3193, a informação em que o Tango vai para o Tango, sentido Tango, tem a saída prevista ou 3193? 3193, programa Itael, Leda Drift. Dona 2000, obrigado, mais 3 vezes anos. 3193. Só fim para a torre. O controle Salvador, contato radar. Vento no 94. Autorizo descer para 4000, o Força Aérea 2733. Livre! Apto. Taxa 3216-151. 5 horas e 14, alterna João Pessoa. 3216, autorizado o táxi via Índia, não ponto para Chame Torre. 1186, ajuste o cimento no 014. 14, chama a sua forte espera, obrigado, boa tarde. Quer que é cuidado com o Copa? Boa noite, obrigado. Boa. Quer que é cuidado, autorizado 510, corredor, a chega, colador 17, curva direita, cena 2.0125, controle 120.8. Tudo bom, fim de semana? Boa. Para acionamento, o estado se chama Torre 1186. Eu vou partir a informação que o estado está na UES de qualquer. Eu falo 05, ligue pela direita, chame o solo 1209. 209, 141 à direita. Corre, boa tarde, 132, tudo bem, ponto de espera pronto. 132 no meio, mantém o ponto de espera da 10. E é o peso 1-0, controle 120.8, transponder 5431. Autorizado, Galeão 380, roda 10, curva direita da Euleda Bridge, Upper Zulu 10, aerovia, 208, o transponder 543, 208, o controle, 5431, o transponder, 3193. Questão 3193. Contagem correta, transponder, possível estacionamento. Tomara pronto, 3193. Solo voo no 394 para o táxi 161 no, a bordo 320, alterna Campinas. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 11 nós, que negão no 0 no 4. Autorizado pouso no 0, 14, 2, 1 no 0. Boa, Salvador, boa tarde, Xanem 6141, livrou, prossegue antes da Juliette. Xanem 6141, ciência, continuidade de alvo, para a costa da Juliette. Alvo antes da Juliette, 641. Solo total 9903. Possível total 9903. Que já tem o plano da no sistema pro total 9903? Negativo, total 9903. O que que recebeu lá na, em Recife foi o sargento Xavier, o quê? Sim, total. Solo, Salvador, 4089, na remota 2, todos para fuxicar da caminhada. Azul 4089, autorizado, fuxicar estacionamento, estamos vamos para táxi. Passa 4089. Xanem 6141, autorizado a ingressar na Juliette, posição 06. Juliette 06, o Xanem 6141. Lima, papai, que lança do solo. Informe, passe e pista de decolar. DP 626, velocidade 210. Reduzindo 210, 5626. Tá 17, curva direita, saída da Euleda, eu desviar, pelo uísque 50. Controle 120, decima 8, transponda 5420. Alfa Taquilo, eu corri a sua saída para Momo, Cogibo, após Flock. Qual da 17, para a esquerda, saída Momo, Flock. 9. 129, 6210. Correto, chame a torre para acionamento táxi. Solo, Salvador, trip 5489 para um novo full estacionamento. Trip 5489 autorizado, se tiver estacionamento, chamamos um para ataque. Total para ataque, graças. Solo, chamar 6210, liberando a foto. Chamar 320, continue táxi via Alfa, reportando o Juliette. Via Alfa, reportando o Juliette, 6210. 3193 no 1, pushback acionamento. 4, manter com a espera do meu zero. Pushback. Aguarda. Então 3193, aguarda o pushback. Pronto, 3193. DB626, desça para 2000 e reduza para 170 nós. Seguindo Airboys da Oceaner. Firmate para 2000, reduzindo velocidade 170, 5626. Trip 5595, sem restrições até 3000, velocidade agora 210. Está seguindo o ATR da companhia. Câmbio. E eu com 210, seguindo a ATR da companhia, 150. Espera. 3216, decolada 10, chama controle 1208. 208, boa tarde. Marcelo, espera. Após o mesmo através da sua retaguarda, será autorizado iniciar o pushback. Este é o controle Salvador. Está em contato, radar. 7, Vamos usar a esquerda, o perfil aí na sucia da mão, e tem uma formação. Vamos precisar desvio à direita na magnética 330. Vou deixar o desvio a seu critério, capitão. Ah, muito obrigado. 32, pela meia. Oceano 320, localizador em aproximação para pouso. Vou checar o trem e chamar a torre. 1186, Oceano 320. Obrigado, boa tarde, 1862. Controle Oceano 2016, solicita descer para o circuito de tráfego de Vera Cruz. Positivo, livre. Grato. 3626, redução para aproximação, cheque para pouso. Afirmativo, iniciando a redução visual contraste para frente, 5626. 5595 até 2000, autorizado. 2595, cuidado. Silo, Quebec Terra, visual com campo. Eu tenho uma aeronave da Oceaner, agora 2 milhas para passagem sobre o marcador. E logo atrás, um ATR da Trip. Chame a torre 1186, solicite instruções. Silo, Quebec Terra. 1186, grato, Terra. Do táxi até através do portão 6 dúzia. Do táxi até através do 6 dúzia, 0489. Azul 4089, apenas confirme a alternativa, por favor. Confirme, 4089. Gente, grato, mantenha a posição através do portão 6 dúzia. 3336 seria a posição no 0? Pronto. Bom, 336 autorizado, se tiver aqui. Acionamento Samsung para táxi. Botará para o táxi, Bruno 336. Para o transmissor, tem uma Santana, uma Maré. Azul 41116, este é o controle Salvador. Foi para a Duna, ajuste 1014, desça para 2000, ILS, pista 10. Está presente de lá Duna, descendo para 2000 passos, com 1014, para a Duna mesmo. 3355-5489. 66 POB, 4 horas, alterna Salvador. 2000, Leda, Leda Bridge, 1394. Após 2000, Leda, Leda Bridge, 1394, obrigado. Trip 626, estabiliza o curso do localizador em aproximação, cheque 3, chame a torre, 1186, Trip 626. 5626, Trip, chamada 286. Checo Delta, mantém o ponto de espera, temos uma aeronave agora na curtíssima final, da 1-7. Bom, vamos partir direto Duna, descer para 2000 e Duna, só intercepta o ILS para pouso. Maravilha, obrigado. Portal 9903, eu tô... é o Saulo voltando. Ah, na sua escuta, prossiga. Portal 9903, a gente contato com a companhia por conta de problemas com aquela IS. Ok, fazer contato, já foi feito contato lá, já entrar em contato com o Recife, e tá tudo ok, foi entregue o plano agora aos 20, entrando em, aos 20, né, 2-0, e já tá tudo ok, não sei o que tá acontecendo. Nós também não sabemos, entramos em contato com o Recife, conhece, e é só o seu plano não está autorizado, e a IES pediu para alguém da companhia entrar em contato com a IES Salvador para resolver a pane. A IES Salvador, ok, então o pessoal vai entrar em contato, ok. 3193, é o táxi 144-343, alterna Guarulhos. 3193, autorizado o táxi via Índia, ponto escala, chame torre 1186, às vezes eu te meto no 014. Right side clear. No 014, ajuste via Índia, chama a torre quando pronto, tá 3193. Confirmado, salva. Azul Golf, aguarde o papel. Azul 4089, prossegue táxi via Paz, enquanto espera a soma torre 1186. Azul 3 no 014. Ok. Tanque via pátio 186 azul 4089. 35489, segue a retaguarda. 35489, se considera mantém posição. Você deve chamar a torre? Você deve autorizar o ingresso que chama 7 particular. Quebec Serra, no solo azul no meia, autorizado ingresso no pátio 5, acesso na frequência livre. 90, autorizado ingressar na Juliette, posição 05. Juliette 0562, alô 0. Bom dia, solo, chegada 320, decorou na escuta. Chegada 320, consegue via Alfa, após a Juliette. Alfa, antes da Juliette, chegada 320. Positivo! Centro Recife autoriza voo direto para Abucu. Direto a Abucu, muito obrigado, tá 3219. Aí sim, hein, obrigado. 6.0 da 10 por 11. Horas e 20, Fernando Florianópolis, para o táxi. Alternativa bom, 336. Florianópolis, 336. Mantenha a posição. Salo, passarela 2230 para busca de estacionamento. Passarela 2230, mantenha a posição. Será? Recurso 1 novembro, autorizado do Estado da Conquista, nível de voo 085, pista 17, curva direita pelo corredor até. Construir 120.8, transponder 5421. Ponto, espera 9, pronto. Tente manter a 3193, tráfego próximo marcador externo, ou decolarei de imediato quando autorizado? Imediato quando autorizado. Ok, aliás, mantém, prepare-se, é uma terra da tripe ainda meia milha do externo. Tente, vai aliás, manter, aguardando a sua autorização para decolar. 5626, triplo, solo 17, direita via Delta, chame o solo 29. Direita via Delta, 1219, graças. Tarde, no 394. Boa! Pista 10, decolagem autorizada, 120,12. Livre decolagem, pista 10 do 3193. Como é que é com o Delta? Decola 218, direita, corredor, chama 208 até a volta. É com o Delta. Delta, graças. Juliano. 5489, autorizado para dizer a parte, o índio, no ponto de cara, chama a torre 1896. Azul, Juliano, metro 0014. Pátio, Índia, pode esperar da... Espera a torre 7186, grato. Fala 3561, onde está? Azul 4116, estão autorizando a aproximação, ILS. Obrigado, ILS, 4461. 5591. 9500, obrigado. Portal 9903. Para Juliette, a chamada é 320. A chamada é 320, mantém a posição. Mantém a posição, é 320. Roma 600, segue táxi via Paz, nível ponto de seleção, torre 118. Autorizado táxi via Paz, no ponto de 18.6, Roma 600. Lully. Lima do Golfe. Escuta, Marinha, a autorização da 40 para Vera Cruz. Autorizado, positivo, 5595. 3193, declarado 219, controle número 08, boa, via. Boa, via, boa, 208. Tá, decola da 1, não sai. Autorizado, Vera Cruz. Nível de voo 040 pelo corredor 7, cima 7, curva direita. Controle 120, decimal 8, transponder 0423. Da Bridge, câmbio. 2000, direita, Leda, Bridge. Positivo, contato radar. Opa, opa, opa, Mike, a Delta informe, livrando a zona de controle. Passará, livrando a zona.